muito tempo eu queria encontrar-te para entregar-te um folheto falando sobre a palavra de Deus. Há muito tempo era o que eu mais almejava, ó quanto eu desejava, e a hora chegou. Enquanto você lê, eu oro. Enquanto você pensa, imploro, pedindo ao Deus da glória que fale a teu coração. A minha vida era um charco de lodo, destruída num todo. Eu não tinha prazer naquele meu viver. Eis que um dia certo alguém encontrou-me, um folheto entregou-me. Eu fiz a minha decisão. Enquanto eu li, absolutamente aceitei a Jesus.